Um instrumento usado, mais que preparado. Um vagabundo nato, um marginal alado. Ouço nono anjo do apocalipse. Tenebroso como um eclipse. MRF Itapema, na trilha que quebrou, grade corrente algema. Bate o grave a milhão, voz inconfundível, guiado por Deus, o único invencível, loucão nos quatro cantos. Guerra civil, a voz só ouvida através de um fuzil. O grito do oprimido, no puro veneno. O braço que responde ao gás lacrimogêneo. A altura sintonizado por milhares e milhões, combatendo os romanos, servo das opressões. Os sinais profetizados estão em andamento. Logo mais, irmãozinho, é o fim do sofrimento. Esse é o povo de Davi, periférico aqui. Os guerrilheiros nato do bom de fé em Cristo. Os oprimidos que Moisés libertou do Egito. Suarão as trombetas apreciadas pelas águias e serão libertadas a cada uma das sete pragas. O oitavo mandou bem, papo reto pra geral. O nono tá aqui humildemente na moral. O euro, moeda única, 666, guerra química, caminho. O mal que se semeia, torres ao chão, pai matando o filho. Bombas poderosas e vários dedos no gatilho. É o fim do trilho fiel, o gosto amargo do fel. É hora dos que dito a lei, por aqui vira réu. O que pilota o tsunami, vento, larva, vulcão. Tempestade, maremoto, fogo ou furacão. Que tem a chave da vida, da carne ao pó. Pois os que nos perseguem receberão a sentença. Por um caminho nos seguirão, mas por sete fugirão da nossa presença. Da nossa presença fugirão. MRF da favela, os porta-voz. Tô na guerrilha de verdade, eu sou a voz. Deus abençoe os aliados que estão nessa vida. MRF da favela, os porta-voz. Tô na guerrilha de verdade, eu sou a voz. Eu mando um salve e liberdade pra toda a família. É desse jeito, vagabundo, e o instinto é assassino. Investem mais em bombas monstro e grupo de extermínio. Corporações e batalhões que servem aos tiranos. E os que vivem nas favelas vão executando. Queima de arquivo, resistência forjada. Arma que aparece como um passe de mágica. Imprensa fechando junto na patifaria. Tem suspeito executado na Globo todo dia. Levanta aí da tela, quanto inocente não morreu. Quando o pânico invade sua região ou residência, socialite vem chorar, pedir o fim da violência. Que já é sofrida por meu povo mais de 500 anos. Agora querem novas leis, cês estão até tirando. Os revolucionários tão junto e misturados. Oprimido covardemente, tem seu braço armado. Impiedoso como Davi, piedoso como Moisés. Nem que lavado de sangue, da cabeça aos pés. Humilde virtude, simplicidade, lealdade canina. Acompanha os guerreiros de verdade. Pois ser revolucionário não é pra qualquer um. É ser um por todos e todos por um. E assim o Criador há de nos acompanhar. Pois aquele que crê, irmãozinho, mesmo morto viverá. Tocaram as trombetas do céu, anunciando o fim do mundo na escuridão. Manchas de sangue no céu, os guerrilheiros preparados são a voz do submundo. Nas garras da justiça, novamente o réu. Sensacionalismo da sequência no bang, o gosto amargo do fel, o cheiro do sangue. Quero provar que a família não sofreu em vão. Linha de frente na guerrilha pra revolução. Fortemente armados, guerrilheiros estão na pista. Na contenção de fura, programados para mais uma ação terrorista. Bang louco, cinematográfica cena. Na morte programada é com nós, sem problema. Guerrilheiros de verdade, na luta por liberdade. Eu peço paz, bandeira branca, morte jaz. No mundo do oculto onde impera o perigo, minha oração enfraquece a ação do inimigo. É nós na fita, bandido, por dias de glória. E que o justo ilumine a nossa vitória, vitória.